gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão. Bota o boné da John John, copo de whisky na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequento academia, mas as novinhas ficam em mim. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Eu não sou fripa, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou fripa, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Estremece, manda ver meu DJ! Tá cedo pra casa. Babado, quase que me acabo. cabeça, mas ela desce com a mão na cabeça. Mostre seu gingado, maior referência em Melody. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. Tá cedo pra casa. Nesse som vou me entregar, jurar amor, vou te amar. Na levada da batida vou te chamar pra dançar. DJ, aumenta o som que hoje eu vou amanhecer. Me produzir todinha só pra ter você. Olha, a noite está tão linda e a bagaça tá rolando. Desse jeito eu vou até amanhecer. Olha, a noite está tão linda e a bagaça tá rolando. Desse jeito eu vou até amanhecer. DJ Ronald, manda ver. Nesse som vou me entregar, jurar amor, vou te amar. Na levada da batida vou te chamar pra dançar. DJ, aumenta o som que hoje eu vou amanhecer. Me produzir todinha só pra ter você. Eu já tô doida, maluconha, eu tô bêbada. Eu já tô doida, doida, doida, eu já tô doidona. Eu já tô doida, maluconha, eu tô bêbada. Eu já tô doida, doida, doida, fazer sucesso. Cedo pra casa. Toma gelada, esquenta a cabeça, toma gelada. No Super Pop, festa lotada. Sinto a pressão e eu peço Brahma Fresh. Fresh, fresh, fresh. Toma, toma, toma, toma, toma Brahma Fresh. Toma, toma, toma, toma, toma e faz um S. Toma, toma, toma, toma, toma Brahma Fresh. Fora DJ Alisson, solta o batidão. Que eu sou do Super Pop, eu já te dei meu coração. Bota mais um balde aqui na minha mesa. Vou fazer um S e beber muita cerveja. Chegou de queijo ninho e a festa esquentou. Ao som do Super Pop a galera dá valor. Bota outro balde aqui na minha mesa. Eu vou fazer um S e beber mais cerveja. Toma, toma, toma, toma, toma Brahma Fresh. Toma, toma, toma, toma, toma, toma e faz um S. Banda 007. Só um olhar profundo traz de volta minha paz. O teu sorriso, meu mundo fica assim, não sou capaz. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. Meu amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. Meu amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai. Música.